Vida medíocre, pequena, né, cara? Deve ser uma vida muito medíocre, cara, e muito pequena. Ele se acha o maioral, vocês não têm noção. É porque eu acho que o importante é o coração. É, o coração grande, porque o pinto... Eu acho que o fígado dele era grande. Cara, coitado do Oswaldo, cara. Daí, nós tava numa posição... Posso falar a maior posição? A gente tava de quatro. A gente ainda também tava de quatro? É, eu também. Eu tava de quatro. Ah, tá. Eu não tava de quatro. Eu fiquei imaginando, como é que é assim?